Há muito tempo algo aconteceu. Um anjo de luz que ministrava louvores no céu. Ele queria ser igual a Deus, mas Deus jamais divide sua glória com alguém. E o expulsou então de lá com uma terça parte dos anjos. E não pode mais entrar, pois o Senhor é soberano. Ainda assim o inimigo tenta te afligir, me atingir. Ele sabe que os seus dias já estão chegando ao fim. O céu vai se abrir e Jesus vem aí, como um ciclone no inferno, explodindo tudo, a terra estremece. O diabo enlouquece, não suporta a luz que há no olhar de Jesus. Tanta glória e poder em suas mãos, que arrancou as prisões e aos cativos deu libertação. Vai resistir. Está chegando o grande dia. Esta igreja vai subir, subir. A igreja vai subir, subir, subir. Cantando só louvor, só louvor, só louvor. O inferno vai cair, vai cair. Vai demolir em nome do Senhor, do Senhor, do Senhor. Do Senhor, em nome do Senhor. Oh, ele queria ser igual a Deus, Deus jamais divide sua glória com alguém. E o expulsou então de lá com uma terça parte dos anjos. E não pode mais entrar, pois o Senhor é soberano. Ainda assim o inimigo tenta te afligir, me atingir. Ele sabe que os seus dias já estão chegando ao fim. O céu vai se abrir e Jesus vem aí, como um ciclone no inferno, explodindo tudo, a terra estremece. O diabo enlouquece, não suporta a luz que há no olhar de Jesus. Tanta glória e poder em suas mãos, que arrancou as prisões e aos cativos deu libertação. Não vai resistir. Está chegando o grande dia. Esta igreja vai subir, subir. A igreja vai subir, subir, subir. Cantando só louvor, só louvor, só louvor. O inferno vai cair, vai cair. Diz que o próprio Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com eles nas nuvens. E assim ficarmos para todo sempre com nosso Senhor. Sempre adorando, exaltando. Yeah.